Esta é a cidade de Brusque. Música, notícia, esporte. CYJ 808, 850 kHz. Falando para a maioria. Cidade, uma rádio completa. 6:10. Cidade, o tempo todo com você. Fique ligado, vem aí mais um programa com a qualidade que você merece e gosta de ouvir. Cidade, Rádio Povo, porta-voz da comunidade, uma rádio com seu jeito. Começa agora, fim de tarde. Fim de tarde. Só tocando notícias. Atualizar sua agenda com assuntos de interesse público. Entrevistas, opinião, agenda de esporte, segurança pública e participação do ouvinte. Fique ligado. Fique ligado. Está começando o fim de tarde. Fim de tarde. Estamos apresentando Luiz Sade. Com certeza você sabe que telhas Aluzinco é com a Xaltos Telhas. Mas sabia que lá encontramos também ferros e acessórios? Sim, perfil UDC, tubos e cantoneiras pretos e galvanizados, linhas especiais de telhas translúcidas e para portão. Entre em contato 33 51 07 34 ou WhatsApp 9 91 63 37 27. O crédito pessoal Via Certa é um crédito feito na medida certa para suas conquistas. Por isso, disponibilizamos crédito rápido e fácil para quem procura menos burocracia no seu dia a dia. Porque essa é uma maneira de respeitar a sua história no passado e no futuro. Venha conhecer nossas propostas. Via Certa, fazendo a diferença na vida de quem mais precisa de igualdade. Quando falo em lojas M&M, você pensa em quê? Descontão? Parcelinha? Tem tudo isso e é tudo do seu jeito. Smartphone Samsung A12 Team com câmera quádrupla por R$85,90 mensais sem entrada. Refrigerador Consul Duplex Platinum Frost Free por R$264,90 mensais sem entrada. Bicicleta Cole Aro 26 por R$51,90 mensais sem entrada. E você só começa a pagar em abril. Lojas M&M. Compre na loja, no site, no app ou pelo M&M Zap. 42 99164-2325. A Tubos Pereira fez o primeiro paver de Brusque e faz o paver de melhor qualidade, produzindo ainda tubos, lajotas, meio-fios, ecograma e porta-bicicleta para sua obra ou residência. Visite a empresa e conheça toda a linha de produtos. Por onde você andar, tem produtos da Tubos Pereira. Nas calçadas, nos pátios, nas estradas, galpões e loteamentos de toda a Brusque e região. Ligue para Tubos Pereira e prontamente irão lhe atender em seu endereço. Tubos Pereira. Tradição e qualidade em tubos e pavers. Rua Arthur Olinger, 125. Fone 3355-5599 ou 3019-4999. Acesse tubospereira.com.br. Verão Bistec. O melhor da estação é uma onda de qualidade com todo o calor das melhores ofertas. A sem vácuo, R$27,97 o quilo. Fraldinha bovina Frigon, R$32,97 o quilo. Picanha bovina Frigon, R$64,97 o quilo. Cerveja Budweiser 350ml, R$3,49. Se beber, não dirija. Verão Bistec, você vai se surpreender. Na temporada de ofertas Berlanda, a previsão é de muita economia e preço baixo para o seu bolso. Só aqui você encontra uma linha completa de itens de lazer, bazar, utilidades e muito mais para curtir o melhor da estação, economizando muito. Não fique de fora dessa. Aproveite a temporada de ofertas Berlanda. Passe na loja agora mesmo. Compre no berlanda.com.br ou então no Berlanzap. Estamos te esperando com preços e condições imperdíveis. Berlanda, você quer? Tá aqui. Voltamos a apresentar Clube da Cidade. Estamos de volta, 10:03, manhã de quinta-feira. A gente por aqui no oferecimento de Bistec Supermercados, materiais de construção Águas Claras, Mix Connect, Salto Telhas. Quando disse que estaria me esperando.